Oi, Salvador, bom dia, 672 9 da web, cruzando 1700 pés da El. Contato radar vigilância 6729. 6729 vigilância. Pode voar da El, senhor? Autorizado da El. South American 980, ready for test. Can you have one person on board? 162. Roger, 162 on board, QNH1012, taxi via India and Alpha, holding short, call tower 118.95, have a good flight. 1895, India Alpha, American 6250. Torre 1895, bom pouso. 1895, muito obrigado. E Salvador, bom dia, Oceaner 6250. É 6250, bom dia, tráfego avistado, continua a aproximação, reporte baixado, travado, ajuste na 012. Na aproximação, reporte baixo travado, 6250. Acendo 060 para 050, gol no 922. Oito dois, desça para 2000 pés, ajuste 1012, autorizado LS. 2000 pés, 1012, autorizado LS, 922. Travado, Xanel 6250. Xanel 6250, livre pouso no zero, ventos 100 graus, 02 norte. Livre pouso, Xanel 6250. Aqui é a Codelta em solo controlado? Deu livre pouso, Oceaner 6250. Afirma livre pouso 10, Oceaner 6250, vento no 00 graus, 10 nós. Papau Hotel Delta, reduz a velocidade para 2, 209. 210, reduzindo, Papau Hotel Delta. American 980 on Alpha for runway 10. American 980, turn line up, aim to maintain runway 10. Line up and wait, runway 10, American 980. Conheço 1951 a bordo, 4 horas, alternado em galeão. Solo 05, liga direito, chame solo em 1, 2, 1, 9. 219, obrigado. Delta 29, obrigado, bom dia, boa semana. Papalta Delta vai atingir 5.000. Gente, desça para 3.000 pés, ajuste no 012. 3.012, Papalta Delta. Solo Salvador, bom dia. O Janeiro 6250 livrou. Bom dia, 6250, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Taxi Alfa, reportaria antes da Juliette, 6250. Isso na frequência 1251, alterne 13395. 251, 3395, Webjet 6729, bom dia. Localizador, o Gol 1982. Gol 1982, completa final, chame torre 1895. 1895. Papa Hotel Delta, desça para 2.000 pés, ajuste 1012, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. 2012, reportará FU ILS, Papa Hotel Delta, obrigado. Torre Salvador, o Gol 1985, a uma milha do externo, estabilizado. Gol 1982, tráfego avistado. Cheque trem, livre pouso na 0, vento no 00 graus e no 09. Está com o trem baixo travado, Gol 1982. O American 980, Airborne at 08, contact Salvador, approach control, frequency 119.8. 119.8, American 980, good day. Approach American 980, would you climb it out of 2700 or flight level 350? American 980, radar contact, climb flight level 350, book a departure. 350, book a departure, American 980. Salvador, Chanel 6311, ponte espera pronto, não pode. Poxa, né, 6301 não mantém ponto de espera, temos aeronave e já passou externo para pousar na 0. Aguardando, 1895. 295, obrigado. Salvador, Papa Hotel Delta, fui LS 10, intenção, passou externo, base pela direita, 17, por gentileza. Sim, Papa Romeu, Papa Hotel Delta, reposta para cancelamento do plano. Reportará, obrigado. Poxa, né, 6311, visual, companhia da Gol na curta da 10. Já após o pouso mesmo, ele mantém cabeceira no 0. Após o gol, ele mantém na 1-0, minha filha, na 1-0. 982 no Salão de Lão 1, nível direito, chame solo em 1, 2, 1, decimal 9. Direito, Salão de Lão 9, 9, 3. No 397, prossiga. Alô, Salvador, por 982. 982, táxi via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, 982. Com 397, verifique a transmissão muito baixa, clareza 2. Agora a clareza 3, pronto para a copa? Pronto para a copa. Autorizado Congonhas, nível 360, via Perzulu 16, saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 19.8, aciona 5555, cotejo. Autorizado. Quanto tempo de Paulinho, 360? 360. 360 da Congonhas, da Perzulu 10, saída da El Leda Bridge, da 10, quanto saída? 19.8, 30, 30. É um voo. Após bridge, aerovia Perzulu 16, chama para pushback acionamento. Stan 3896, após ETAP, desça para 2.000 pés, ajuste 10.12, autorizada final ILS, posso estabilizar. Após o SAP, desce para 2.000 pés, sem negar o 902, 3329. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, traço do avistado, livre pouso 17, o vento 1.90 graus, 1.09. Livre pouso 17, Papá Hotel Delta. Estanei 6311, decolada 1.3, chame controle 1.9.8. 98, obrigado, 6319, no pontinho. Salvador, Xané 6319, boa dia, decolando da El. Xané 6319, contato radar, saída da El, submontanha, nível de voo 360. 360, 6319. Está a curva direita agora, pode guardar da presente? Autorizado, Xané 6319. 19, obrigado. Autorizado, chamar o táxi. Autorizado para o táxi, chamar o voo no 07. American 980, contact Recife Center, 125.45, e seu neighbor 126.85. 126.85 for secondary, 125.45 for primary, American 980, good day. Papá Hotel Delta no solo, áudio no 4, autorizado backtrack, reporte pista livre. Agora tá nada. A gente decola via setor sul, o Golf Maikau. Gente, é autorizado Serra Novembro, Serra Novembro Bravo X-Ray. 1.000 pés, corredor Axé, até o farol da barra, após 105, correto disponível, decola da 17, curva direita, controle 119.8, aciona 5542, coteja. Correto, Ciente 4 a bordo, altímetro no 0 no 2, para acionamento chame torre 1.9.95, bom voo. Como é que é o que eu falo? Bom dia, eu posso esperar táxi. Wolf Mike Alpha, ajuste na 012, reporte no ponto de espera da papá. Wolf Mike Alpha, autorizado a ingresso no 7, reporte alinhado e pronto. Gol 173 para o táxi com 146 a bordo, 2 horas e 40, alternando Aracaju. 146 a bordo, altímetro no 012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 18, decimal 95, bom gol. Ok, 12 no altímetro, Índia Alfa, 18, 95, bom trabalho no 073 da Gol. Torre Salvador, bom dia, 3896, estabilizado DLS, pistão no zero, tem um campo à vista. Pistão 3896, bom dia, continua a aproximação, tráfego avistado, reporte baixado e travado, aguardando autorização para o posto. O ajuste do 012. Aguardando autorização, 3896, QNH no 092. Oceana é 6311, chame Centro Recife na frequência 1251, alterne 13395. 3395, confirmo? Afirmo, Oceana é 6311. Bom dia, obrigado. Golf Mike Alpha, mantenha o ponto de espera da pista. Mantenha captura no 7, chame de aeronave para pouso 190, já passou externo. 3896, nível pouso na 0, vento 100 graus, na 0 nós. Autorizado pouso, pista na 0, tá 3896. O na 073 visual com airbus datando a longa final da na 0. afirmativo, cara, visual. Após o pouso do mesmo alinho, mantém cabeceira 1-0. Após o pouso da base ali, mantém cabeceira 1-0, voo 1-0-7-3. Valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, valendo, Roger 7329, Mira, Vitor, que é... Fox Trot. Ciente, Tantra 2269, Solo 23, chame Solo 1219. Solo 2219, Tantra 2269. Solo 0736, livre decolagem 0, vento 1-0-0 graus, 1-2-2. Livre decolagem 1-0-0-7-3, Dragão. Bom dia, Taxi Alpha, repartente da Juliette. Salvador, Hugo no 983. Prossiga. Assistente do hotel, solicitando com ele na 380 para Guarulhos. Temos o 360 pré-aprovado, aceita? Afirmo. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5550, coteja. 198, grato para você. Grato de Lula, 16, saída da El, Leda, Bridge. Decola com curva direita, controle 198, acenda 5550. Protejamento correto, chama para pushback funcionamento. Chamará para posicionamento, voo 983. Legal. Controle 1073 da Gol, decolou, bom dia. Voo 1073, contato radar, saída da El, sul e mantém a nível de voo 340. Subindo e mantém para o 340, saída da 1073 da Gol. Golf, Mike Alto, confirma para o ideal para o destino. 3114. Salvador, bom dia, Chanel 6140, autorização Maceió 290. Será prevista pouca transição Aracaju, aguarde cópia. Aracaju, aguarde cópia, obrigado. 3896, Aracaju, Alfa, antes da Juliette. Táxi via Juliette, portão 612. meia dúzia, posso dar 3290. Azul 4206, sua identificação, autorizada a chegada a Bonf, desça para o nível de voo 050. Sim, o azul 4207.